Eu entrei com tudo nesse amor e não pensei no fim. Eu fui muito fundo na paixão, cheguei de peito aberto. Me entreguei inteiro pra você e não pensei no fim. E hoje corre um rio em meu olhar e um coração deserto. Sabe que você levou de mim o sonho e a ilusão. Sabe que você deixou aqui a dor e a ansiedade. É difícil aceitar que te perdi, começar um novo amor sem ter vontade. Meu coração ainda está parado, morrendo de saudade. Uma palavra, uma emoção, e a gente põe no peito uma ilusão. E eu fico olhando o dia amanhecer, sonhando que eu ainda posso ter você. Não quero mais viver assim, preciso te arrancar de vez de mim. Os dias vão passando tão iguais, e eu choro tanto a falta que você me faz. Hoje cedo eu chorei, acordei com você na cabeça. Não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você. Eu tentei, eu lutei, fiz o possível. Mas viver sem você é impossível. Se só dá você na minha vida. É nesse sonho que eu me encontro. Eu não os pontos, você me toca, é diferente, nada sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar, sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em céu.